Olá a todos, esse é o Sala de Projeção Podcast, programa onde a gente fala sobre um filme, sobre a luz da psicanálise, da literatura, cultura em geral, filosofia. E hoje vamos falar sobre o filme Under the Skin, Sob a Pele, em português, dirigido pelo Jonathan Glazer, escrito pelo Walter Capel, parceiro dele de roteiro, e estrelado pela espetacular, linda, maravilhosa Scarlett Johansson. Filme de 2013, filme britânico, e estão comigo aqui Gustavo Leal. Olá, vamos lá. André Nifenega. Opa, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um. Igor de Campos. Olá, gente, satisfação de estar participando aqui dessa conversa. Agora, sem ser mediador, que me permite interromper o André Nifenega com mais frequência, coisa que eu vou adorar fazer. Exatamente, eu ia falar. Agora, vamos fazer um experimento hoje, eu vou ser o mediador, né? Então, perdoem os fãs do Igor, que adoram a voz, que adoram a poesia, né? A introdução e tudo, mas hoje vai ser eu o mediador, vamos ver se dá certo, né, galera? Vamos lá. Under the Skin, né? André, você gostou do filme? Sim, gostei do filme. Eu vi ele hoje, inclusive, pro podcast, então eu não lembrava da estética do filme, né? Que é muito interessante. Quando você viu pela primeira vez? Quando ele saiu, ele foi lançado, eu acho. Eu não sei se eu vi no cinema, porque, pô, no cinema deve ser uma experiência ótima, né? Eu não me lembro mais, mas eu acho que eu não vi no cinema esse filme. Recomendo que vejam no cinema. Se tiver algum relançamento, né? Mas o filme foi lançado no cinema em 2014, né? O filme de 2013, mas ele foi lançado no meio do ano, de agosto de 2014. Eu vi por aí, nessa época. Eu gostei muito desse filme, inclusive. Ele ficou muito... A temática dele mexeu comigo depois, assim, aquele filme que te faz pensar, né? Ele não é um filme que se explica muito. Esses filmes deixam um gostinho, assim, de querer explicar o filme, refletir um pouco. E como é que foi a segunda vez agora? O que você achou do filme agora? Eu tinha ele muito gravado na minha memória, então, com exceção dessa parte estética, né? O plot do filme estava todo na minha cabeça, então eu não tive nenhuma surpresa, assim. Então, a primeira vez foi realmente muito mais marcante do que a segunda. A segunda vez não me acrescentou nada, assim, vamos dizer assim, em relação ao filme. Igor, você viu quantas vezes esse filme? Eu acho que assisti esse filme umas 3 vezes, se não me engano. Reassisti ele agora, né, pra gente gravar o podcast, né? Já fazia um tempo que eu não assisti. Eu acho que eu assisti também na época do lançamento dele, só que eu tenho certeza que eu não assisti ele no cinema. Eu lembro que eu peguei ele na Lock Video. Levei para casa e assisti ele em casa mesmo. Esse é um filme que eu gosto muito, é um filme que ele me surpreendeu bastante a primeira vez que eu assisti. Eu não esperava que ele tivesse essa estética, né, que ele tem, que ele se desenvolvesse da forma como ele se desenvolve, né, assim, a trama se desenvolvesse da forma como ela se desenvolve ao longo do filme. É um filme que me deixou perplexo, é um filme que me deixou um pouco abismado em algumas cenas, né, realmente, assim, eu não esperava que ele fosse dessa forma. E é um filme muito bonito, né? Quando o filme terminou, desde a primeira vez que ele terminou e das outras vezes que eu assisti ele, inclusive agora, da última vez, quando ele acaba, eu acho ele um filme muito bonito de se assistir. Né? É engraçado que no nosso grupo do WhatsApp, né, do site de projeção, a gente falou, né, vamos tentar assistir um filme mais leve da próxima vez, porque esse filme, né, o Under the Skin, foi muito pesado. É engraçado, eu não acho ele tão pesado assim. Ele tem uma atmosfera mais carregada, que é uma coisa que eu gosto muito, né, nos filmes. Mas eu não achei ele particularmente assim perturbador ou pesado. Eu acho que é um filme muito, muito bom de se assistir. Gustavo, o que você achou desse filme, velho? Eu estava curioso para saber a opinião do Gustavo, porque o Gustavo, como eu, ele é um pouco mais sensível, né? A cena de sofrimento, né, e tensão e tudo, e é um filme um pouco de terror, né, um pouquinho de horror nesse filme, né? Mas eu não achei engraçado, eu não achei que o meu problema com o filme não foi por conta dessa parte do terror, não. Eu acho que o filme é pesado, quase fisicamente pesado, assim, ele é denso, não de conteúdo, assim, parece um filme líquido, eu achei, não sei. Eu associei com aquela a parte que ela tá seduzindo os caras, que o cara entra na água, assim, a sensação de assistir o filme é um pouco como entrar naquela água, assim, você fica meio pesadão, assim, é lento, é escuro, é estranho. Eu não não sei se eu gostei muito, não. Eu acho que eu vou ter que ouvir vocês falando, assim, porque eu achei. Eu discordo do André um pouco, porque eu não fiquei pensando nada depois do filme. Pra mim, o filme explica tudo. Né? Não deixou muita coisa em aberto. Não, ele não deixa em aberto. Não é que ele deixa um mistério em aberto. Mas ele, exatamente como não tem muita explicação, não tem diálogo, os personagens, ele é mais feito de ações. Então ele não tem aquele plot que se fecha, né? Eu acho que as motivações dos personagens não são explicadas. O porquê das coisas não é explicado. E é uma coisa proposital, certo? Eu acho que tá muito aberto a interpretações. Por isso que a gente tá falando dele, inclusive. Eu não sei, Gustavo. Eu acho que uma das graças do filme é justamente que ele é um pouco mais aberto que outros filmes do mesmo gênero, né? A gente conversou a respeito da possibilidade de a gente ler o livro, né? Eu, pelo menos, eu comprei o livro, né? Eu cheguei a começar a ler o livro umas duas vezes aqui, eu desisti, eu parei no meio do caminho, porque eu acho o filme infinitamente superior ao livro, no sentido que o filme, ele mantém aberto certas coisas, sem querer me adiantar muito naquilo que a gente vai falar, né? Mas, assim, a gente não sabe exatamente quem são esses seres, por que eles estão na Terra. Assim, a gente tem uma ideia, né? Mas assim, a gente não sabe exatamente por quê. E no livro, essa parte da trama é óbvia. É uma empresa de alienígenas que vem até a Terra porque eles tratam os seres humanos como gado. Então nós somos o alimento deles. Então é isso, tá claro, é óbvio. Sabe? O livro, inclusive, ele é uma espécie de crítica à indústria da carne. Eu não sei se quem escreveu o livro é vegano simpatiza com a causa dos veganos, né? Enfim, isso é muito claro no livro. E o filme não, sabe? O filme ele não deixa isso tão claro. E isso eu achei uns baratos o filme, assim, eu não achei. Se ele é claro, eu gostaria de não saber mais tanto sobre ele. Só de curiosidade, o autor do livro se chama Michael Faber. Ele é holandês, não sei como é que se pronuncia o nome dele. Mas o livro é muito ruim, não vale a pena mesmo, não. O livro é muito mal escrito, eu desisti também. É difícil desistir do livro. Mas não é claro, assim, em termos de motivações, né? Eu não acho que as motivações são muito misteriosas. Eu acho que as motivações, eu acho que tem, deixa bem claro, né? Eu gostei muito dessa metáfora que o Gustavo fez. É realmente assistir o filme. Pra mim, eu assisti duas vezes, né? A primeira vez quando saiu também, como vocês, e a segunda vez agora pro podcast. Ver o filme, especialmente da primeira metade, é meio como andar numa superfície meio pantanosa, né? É como andar na água, né? Você tem essa sensação de lentidão, de estranhamento, de dificuldade, você realmente tem que fazer um esforço para seguir vendo o filme. Porque eu, por exemplo, sou um espectador de cinema muito empático. A primeira metade do filme mostra muito essa perspectiva alienígena sobre nós, né? Então, a alienígena ela tem uma visão destacada, completamente fora da nossa realidade, né? Ela não tem empatia nenhuma, começa o filme sem empatia nenhuma com a gente. Ela é uma observadora altamente científica, entre elas. Ela não está envolvida com a gente. Acontecem cenas em que realmente você fica assim, muito desconfortável, muito desagradável assistir. Né? Ela observando, por exemplo, a cena da praia, né? Ela observando o sofrimento humano, o desespero humano, e ela não conseguir se relacionar, né? Ela tem uns saltos, ela tem uns pulos, assim, ela tem umas certas insights, assim, muito inconscientes, muito sutis, mas ela não tem uma reação humana, ela não tem uma reação como a gente teria, né? Então você fica... Ela é uma predadora, né? Ela começa o filme como predadora. Mas, ao mesmo tempo, a experiência de assistir o filme me é desagradável, né? Porque tá o tempo, também tem o tempo todo uma sensação de que algo horrível vai acontecer, uma tragédia vai acontecer, ou um assassinato vai acontecer, um sofrimento vai acontecer. Tá o tempo todo a tragédia, a catástrofe na espreita. Nunca se você tem uma sensação de que algo lindo, ou bonito, ou agradável tá próximo, vai acontecer. É sempre algo muito negativo, escuro. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse eu tenho um fascínio pelo filme. Eu quero assistir até o fim. O filme me desperta muito a curiosidade. O filme me desperta muito certo fascínio, mesmo desagradável. Tipo assim, você assistir uma palestra e o assunto é altamente desconfortável, o assunto é altamente provocativo, mas você quer assistir até o fim, isso te faz pensar, você quer refletir sobre aquilo, pensar sobre aquilo até o fim. Mas vocês ficaram pensando e refletindo sobre o quê? É isso que eu queria saber. Então, eu acho que o primeiro tema que a gente pode começar falando é sobre eu acho que o cerne do filme não é nem muito sobre o que é ser humano, né? O que significa ser terráqueo, né? Ser um ser humano parte aqui do planeta Terra, do ponto de vista de um alienígena. Eu acho que o cara quis experimentar, né? O diretor Jonathan Glazer quis experimentar, mostrar visualmente, né? Fazer um filme sobre um alienígena observando a gente. Como é que é observar o ser humano vivendo? se você é de fora, se você não é um ser humano. Uma curiosidade, eu sei que você gosta dessas trivias, dessas curiosidades, esses detalhes de bastidores do cinema, Diego. Só ia falar assim, sabe, que 1/8 do orçamento total desse filme foi gasto em câmeras escondidas. Foram mais ou menos, agora não vou lembrar exatamente o número, mas foram entre 75 e 100 câmeras escondidas na cidade de Glasgow. E muitas das pessoas que a gente vê no filme não sabiam que estavam participando do filme. Inclusive, uma curiosidade, algumas das pessoas que são abordadas pela personagem da Scarlett Johansson no começo do filme não sabiam que era uma filmagem e não reconheceram a Scarlett Johansson. É, isso fica claro no começo do filme, quando ela começa a predar, né, a caçar aqueles homens aleatórios na rua, né? Isso fica bem claro, inclusive a câmera, parece aquelas câmeras de vídeo de pegadinha, né? O taxista que tá com a câmera, as câmeras elas saem de partes do carro, né? Não é uma câmera que a gente tá acostumado no filme, assim. Então, e o começo do filme é estranho porque parece um reality show, né? Tem essa, passa um pouco essa sensação. O diretor queria isso, ele queria que um alienígena estivesse no planeta Terra mesmo, de verdade. Então ele criou condições para que a Scarlett Johansson estivesse numa cidade de verdade, sabe? Num ambiente real de vida. Então ele se preparou toda a produção para que as pessoas, os figurantes ao redor, para que a cidade ela não tivesse a par de que estava um filme acontecendo. Porque a Scarlett Johansson estava realmente dirigindo aquele furgão com as câmeras escondidas. Ninguém sabia que tinha uma câmera tinha uma equipe de produção atrás do furgão. E ela realmente abordou homens na rua. Tanto é que a gente vê realmente que não são atores, assim, de verdade. Eles reagem a ela de uma forma muito legítima, muito autêntica. Então você tem essa sensação de reality show mesmo, proposital. Ela está dentro de um cenário muito realista, muito verossímil. E isso que ele queria fazer, a experimentação foi essa, né? Como é que o espectador vai se colocar numa posição alienígena? Ele queria mostrar para o espectador o que é um alienígena ver a gente se comportando. Acho que ele conseguiu fazer isso. Com uma mescla de atuação da Scarlett Johansson, né? Com o figurino, com a peruca dela. A gente, ela tem uma, como é que se fala, uma roupagem bem superficial do ser humano, de uma mulher assim qualquer, de 30 anos, mais solteira, sei lá, lá na Escócia. Mas a gente vê, assim, a gente tem uma sensação, uma impressão de que ela é um animal ali raro, exótico, no meio daquela galera, daquelas pessoas. Aquele sotaque que ela fez em inglês, certinho, mas bem, como é que se fala, refinado. Né? Então ela é um peixe fora d'água, de fato. Mas outra curiosidade sobre o filme, já que a gente está falando sobre isso, eu fiquei impressionado que o próprio... O homem elefante, né, entre aspas, né, que ela aborda, e tem uma cena super importante no filme, ele é de verdade. Ele não é maquiagem. Sim. Ele realmente tem aquela condição. Então, eles procuraram uma pessoa que tinha aquela doença, e ele, inclusive, foi um consultor. Assim, ele até ajudou o roteirista a dizer: olha, como é que ela poderia me seduzir? O que ela poderia fazer? O que ela faria para eu me sentir seduzido por ela? Assim, para eu permitir que ela fizesse o que ela fez comigo. Muito interessante isso. O nome desse ator é Adam Pearson. E por um acaso eu também descobri que aquilo não era maquiagem quando eu assisti uma entrevista com ele para a televisão inglesa. Que ele justamente fala da experiência dele desde o casting até as gravações, como é que foi filmar com Scarlett Johansson e como é que a vida dele mudou agora. Assim, porque ele fala que aquele microdrama que a gente experiencia no filme, né, que é o drama do personagem, né, de ter que ir ao supermercado à noite, porque senão as pessoas vão usar dele verbalmente ou até mesmo fisicamente, né, é o drama dele na vida real, sabe? Aquilo é a vida dele mesmo. E agora ele fala que ele pode ir ao supermercado e as pessoas reconhecem ele como sendo o cara do filme da Scarlett Johansson. Então, ele é uma espécie de celebridade agora na cidadezinha onde ele mora. É, e essa cena do filme, né, esse encontro dela com ele, é uma cena mais estranha, né, do filme. Porque ela te joga exatamente de cara com esse, o fato de que o personagem da Scarlett Johansson, que é esse alienígena, então, ele não participa dos valores humanos e mesmo dos valores estéticos humanos, né? Ela olha para ele como se estivesse olhando para qualquer um, não importa, né? Para ela não importava, ela é uma predadora, e a estética humana não existe para ela. Né? E é isso que é interessante no filme, porque depois desse encontro com ele, ela inclusive ele não é capturado, né? Ele foge, ela deixa ele escapar, vamos dizer assim. Né? E ela desce do quarto lá da casa em que ela leva as vítimas dela, e ela se olha no espelho. Então uma cena um pouco longa, né, dela se olhando no espelho. Então é o momento em que ela começa a perceber, ela tem a percepção estética humana, né? E ela se vê, inclusive, vamos dizer assim, naquela cena do espelho ela não fala nada, mas seria como uma, vamos dizer assim, uma alegoria do, como se ela estivesse perguntando assim, olha, o que, que eu sou? Esse rosto. O que, que é esse rosto? É um rosto bonito? É feio? É homem? É mulher? Ela tenta se localizar no universo humano a partir da própria imagem. E é isso que eu acho que é interessante no filme. O Gustavo perguntou, o que, que a gente refletiu, etc. Para mim foi muito interessante isso, que aí eu vou começar talvez uma reflexão aqui mais profunda para a gente se questionar. O Diego falou no começo, acho que você já mencionou isso, né, Diego? O que é ser humano, né? E isso é de uma forma muito abstrata que você colocou, né? Porque para mim não é o que é ser humano, é o que é aquele ser individual, singular, ele tem que dar conta da própria imagem e do que ele é, do próprio corpo, né? No caso, a pele, né? Não é à toa que tá até no título, né? Under the Skin. A pele é um elemento importante do filme. Seja a pele das vítimas, né? Que é só o que resta depois que elas são capturadas, que a carne delas vira consumida. Tem a pele desse rapaz que ela encontra, que tem 20 e poucos anos, tem o rosto completamente deformado. Porque o que você vê é só a pele, é só a imagem, né? Então o filme tem essa discussão da imagem, da autoimagem, de como a gente se constitui a partir da nossa própria imagem, né? Eu acho que aí é um tema interessantíssimo do filme. Então, eu acho que é o primeiro ponto pra gente discutir o arco de progressão da personagem alienígena. E ela não tem nome no filme, inclusive, né? A gente pode até decidir como é que a gente se refere a ela daqui pra frente, até o fim da transmissão. Né? Scarlet. Scarlet, né? Vamos falar Scarlet logo. Então, o arco da Scarlet, né? Porque ela começa o filme predadora, uma posição de estranhamento e de observação total. Ela começa o filme com uma série de abordagens, né? a esses homens, né? Que ela quer se alimentar. Então ela é uma posição absolutamente de fora, predadora. E isso que eu acho que a gente começa a ver o filme, é um começo, né? É uma primeira forma da gente começar a ver o filme através da lente dela, da lente alienígena. Porque a gente vê ela conversando com esses caras no carro, né? E ela reage de uma forma que nenhuma mulher humana reagiria. Ela fala que os caras são bonitos, ela paquera eles, ela tá completamente segura e calma e tranquila. E qualquer mulher naquela situação dela ficaria com medo daqueles caras. Né, ficaria um pouco receosa, ficaria sempre com aquilo na cabeça. Será que esse cara vai me... ele vai ser violento? Será que ele vai me pegar? Será que ele vai me encurralar em algum lugar? Isso eu queria colocar um ponto que é interessante. Isso mexeu comigo na época que eu vi o filme. O filme também traça um histórico da posição de predadora dela, de invencível, vamos dizer assim. Ela só causa dano, ela não sofre, ela não tem fragilidade. E à medida em que ela vai incorporando a imagem feminina que ela tem, ela passa de um ponto de invulnerabilidade total para um ponto de fragilidade total, que seria a cena em que ela é estuprada e ela é assassinada também. E isso me marcou no filme, que foi esse percurso da invulnerabilidade, da vulnerabilidade total, é ao mesmo tempo o percurso dela se descobrindo como em corpo de uma mulher. E também, só acrescentando o que você está falando, é a descoberta da empatia com o ser humano. Porque o filme ele tem esses níveis, né? Ele tem essas etapas. Que a primeira vez, eu acho que a primeira cena, não sei o que vocês acham, queria perguntar isso para vocês, inclusive. A primeira cena de que ela começa a ter uma noção do que é ser humano, a primeira cena que ela começa a aprender a se colocar no lugar de quem ela está consumindo, né? De quem ela está caçando, seria a cena do bebê, né? A cena da praia. Você achou? Eu não achei, não. O bebê fica lá, ela nem olha pra cara do bebê. O bebê chorando do lado dela, ela nem... Eu concordo com o André. Eu também acho que ela não descobriu nenhum tipo de empatia nessa cena, não. É engraçado, assim, porque Diego está falando, assim, tanto da questão da empatia nesse filme. Eu acho que a empatia, ela é, digamos, a força motora de várias cenas, de várias situações desse filme. Sabe, eu não diria que é um filme sobre empatia ou sobre a descoberta da empatia, mas a empatia certamente ela desempenha um papel muito importante nesse filme. Porque, por exemplo, nessa cena da praia, o surfista, né, o nadador tcheco, que vai salvar uma mulher que, por sua vez, se atirou no mar para poder tentar resgatar o cachorro dela que tinha se perdido na água. Então você tem uma cadeia de relações empáticas, né, o surfista que tenta salvar a mulher que tenta salvar o cachorro, depois o marido da mulher que tenta salvar o surfista e a mulher. E ela se mantém completamente alheia nessa história toda. Ela e o parceiro dela. Com certeza, mas ela percebeu o encadeamento, né? São várias pessoas que sacrificam por outras. A mulher se sacrifica pelo cachorro, o marido se sacrifica pela mulher, e depois o bebê fica lá abandonado na praia. Eu acho que ela pelo menos percebeu esse sacrifício que um faz pelo outro. Mas se ela percebeu, eu acho que ela não internalizou isso. Naquele momento não. Olha só que coisa importante, olha que coisa valiosa, olha que coisa preciosa, que coisa humana. Não, talvez ela tenha computado isso, sabe? Há isso que faz com que essas criaturas aqui se liguem umas às outras, né? Mas ela ainda se mantém como espectadora de fora. Eu acho que é isso que o Igor falou é interessante, que é isso, ela computa isso, tanto que as próximas cenas ela fica reflexiva. Ela ouve o noticiário sobre o que aconteceu, o anúncio. Esse é meu ponto. E ela olha um bebê num outro carro, então ela começa a criar uma consciência do valor da vida humana, né? Porque é isso, aquela cena do mar, é exatamente isso, são pessoas tentando salvar umas às outras, né? E ela só, pô, o cara tenta salvar o outro, meio que se afoga, e ela vai dar uma pedrada na cabeça dele enquanto o bebê tá chorando do lado. Essa cena é pesadíssima. Eu queria, tava com curiosidade a perguntar pro Gustavo o impacto dessa cena sobre você. Teve algum impacto? O que você achou? Você sabe que não teve. É engraçado, porque é um filme sobre empatia, mas eu assisti meio de fora, assim. Eu não empatizei muito com ninguém. Descobrimos de qual planeta vem o Gustavo, então. Você não ficou agoniado com o neném lá chorando? Mas não me chocou. Foi um filme que não me chocou. Nada, não me chocou muito. Nem a hora que ela vira o bolo do inferno, eu achei muito assustador. Eu não fiquei muito afetado pelo filme. Por isso que eu tô ouvindo mais também. Que eu queria entender qual é o que foi que pegou vocês mais, assim. Não sei, eu não consegui empatizar muito com esse arco aí que o Diego falou, entendeu? Dela reconhecendo. Talvez um pouco mais esse negócio do que o André falou, dela se reconhecer no corpo, assim, e tal. Mas, não sei, vamos ver. Daqui pro fim, quem sabe me dá um estalo. As minhas reflexões, eu acho que passam mais ou menos por esse mesmo percurso que as reflexões do André passaram, assim. Eu acho que assim, talvez porque isso seja uma questão interessante para mim também, é uma coisa que eu gosto de ler a respeito, né? Inclusive, eu estou lendo agora um livro que é um comentário sobre o movimento surrealista, mais especificamente sobre a contribuição do Georges Bataille sobre o movimento surrealista, que se chama Corpo Decomposto. E é sobre formas de representação do corpo na arte no começo do século XX. Então, assim, todos esses questionamentos a respeito do corpo, de como a identidade está entrelaçada ao corpo, são coisas que eu acho fascinantes. Eu enxerguei isso no filme. Eu acho que é um filme que ele nos joga uma espécie de estranhamento do que é você ter um corpo. E se ter um corpo é algo tão importante, será que isso me faz algo? Será que isso me faz alguém? Ou seja, a minha humanidade está no meu corpo? O fato de eu ter um corpo, eu possuir um corpo, me faz humano? Não. Então, o que falta para eu ser humano, se eu já tenho um corpo de humano? Mas a gente vê, né, na protagonista, essa tensão, porque ela é um simulacro, na verdade. Ela não é, de fato, um ser humano. Ela é um simulacro de um ser humano. E eu acho que um pouco desse arco... Eu entendo esse arco que o Diego explicou para a gente como sendo o momento em que o meu simulacro, a minha máscara, a minha fantasia, minha roupa, passa a adquirir uma identidade, passa a adquirir uma vida, porque é atribuído uma identidade a ela, né? Ela é uma mulher bonita, os homens olham para ela com desejo, e é engraçado que esses dias eu tropecei numa frase do André Breton, né, que ele fala que o desejo é o que confere ao objeto a realidade, ou seja, algo só se torna real a partir do momento que há alguém desejando aquele algo. Então, a gente pode imaginar que ela ganha essa realidade através do olhar desejoso dos homens, mas o simulacro dela acaba ganhando vida. E aí? Que eu acho que é mais ou menos o que acontece, sem querer já adiantar muito, né, mas eu acho que é mais ou menos o que acontece na cena final. Antes dela ser derradeiramente queimada, né, pelo agressor dela, né, ela fica olhando pro rosto dela e parece que o rosto dela, né, ou seja, a máscara dela, a máscara humana dela, olha ela de volta com uma certa perplexidade, uma certa pena, inclusive. E elas ficam se contemplando, né, assim, sabe? Ela e o duplo dela. Mas aí você já não sabe mais se o duplo dela é a máscara humana dela ou se ela mesma, né, ou seja, aquilo que estava debaixo da pele era o duplo dela, sabe? Eu não sei, eu achei essa confusão de identidades muito interessante, muito instigante, assim, sabe? Muito passivo de dar muito insumo para ideias e conversas. É, porque eu acho que, só recapitulando esse arco dela de empatia, que a gente já mencionou essa cena da praia, né? Mencionamos o encontro dela com o homem com o rosto deformado, que ela inclusive deixa ele viver. Ela prefere não se alimentar dele. E então, realmente... Ela deixa ele viver, não, né? Ela liberta ele, mas o outro vai lá e mata ele. É, a gente tem que falar depois sobre o papel desse motociclista aí um pouco, né? Talvez a gente menciona. É o patrão, né? O patrão, a gente não sabe se ela falou com ele, não fica claro se ela falou pra ele se livrar desse cara ou se ele toma a decisão sozinho? Né? Não, pra mim ficou claro o seguinte, ela saiu do papel dela, da função dela. Inclusive o cara tem uma hora, tem uma cena no filme, não sei se vocês perceberam isso, em que ele encontra com ela, não fala nada, ele fica olhando pra ela, tipo, tem alguma coisa errada com você, tá rolando alguma treta, né? Você tá saindo da sua função. Ele fica olhando pro espelho que ela também se olhou, então ela sabe, parece que ele tem uma relação um pouco telepática com ela, porque ele, parece que ela, ele sabe que ela ficou se olhando no espelho depois da cena, depois que ela libertou o homem deformado. Então ela, ele tem uma noção de que pode ser algo muito perigoso para ela esse arco de tornar-se um pouco mais humana, né? Esse arco de incorporar a pele no seu interior, né? E aí, mas eu acho que a apoteose dessa empatia total é quando ela se permite meio que se apaixonar, entre aspas, se enamorar daquele outro escocês lá de meia idade, né? Que ela tem, permite até transar com ele. Esse que é o ponto, assim, eu não sei se ela começou a experimentar o que a imagem dela trazia pra ela, né? Ela tem uma cena em que ela vai tentar comer um bolo de chocolate, assim, num café, né? E quase vomita aquilo, né? Então ela começa, isso é interessante no filme, porque ela começa a gozar do corpo de mulher que ela tem, de ser humano, mulher. Então ela começa a experimentar o uso do corpo. Por isso que eu acho que o filme ele tem um aspecto universal. A gente tá falando, alienígena, não sei o quê, mas o filme, o tema é muito humano, que é como você se apropria da sua própria imagem e como você goza do seu corpo, né? No sentido aí, talvez um pouco psicanalítico, tá? Porque essa palavra a gente não costuma usar, assim, né? E isso o filme toca todo mundo, eu acho. E como esse gozo do seu próprio corpo te transforma e te leva para posições que você não previa antes. Te joga numa situação aleatória e de risco. Tanto que a fragilidade que ela ganha no filme, vamos dizer assim, é um aspecto que ela não previa, que ela se torna vítima no final. Né? Se ela soubesse disso, ela nunca teria entrado nesse processo. Né? Inclusive, é legal do filme que ele não, o filme também não permite que ela tenha epifanias e mudanças radicais. Né? Ela tem uma relação amorosa com o cara de meia-idade, lá o escocês, mas ela tem uma reação de susto, um estranhamento total quando o cara goza dentro dela. Né? E ela percebe que... Não, quando o cara tenta penetrar nela. Eu acho que ele não chega nem a penetrar. Mas eu acho que ela fica olhando pra vagina dela porque... Mas depois... é a hora que ela descobre a questão da sexualidade feminina. Ela fala, caralho, eu tenho um furo aqui. O que é isso? Que eu não via. Eu interpretei, né? Que eu acho que ela falou, será que eu me permiti me engravidar? Não. O cara mal tocou nela nessa hora. E ela foi ver, tipo, calma aí, tem um negócio aqui. Que eu não sei o que é pra dentro, né? Um furo, alguma coisa assim. E ela tem essa descoberta que talvez uma criancinha faria, né? Uma menina jogando luz ali pra ver o que é aquilo, que ela desconhece. Então ela tem que lidar com a origem do conhecimento sobre o próprio corpo. E aí por isso que eu coloco a questão da feminilidade. E quando ela descobre isso, ela se fragiliza mais ainda. E é a partir disso que ela vira vítima do cara que tenta estuprá-la, né? É depois desse marco. É interessante isso, né? Por que vocês acham disso? Que o filme tem... aparentemente dois alienígenas, né? Um que se coloca uma roupa de mulher e o outro se coloca uma roupa de homem, né? Na pele masculina, né? Que é um motociclista. Que curiosidade do filme, eles contrataram um motociclista profissional, né? Aquele cara também não é um ator. Dá pra ver, porque o cara faz curvas deitando a moto ali, ele tem uma hora que ele freia a moto, que ele desliza a moto, assim, eu falei, cara, esse cara anda bem de moto. É, ele é motociclista mesmo. E o motociclista, ele não tem esse arco, parece, né? Ele realmente tá lá pragmaticamente, sabe? Para auxiliá-la, ou talvez ele se alimenta também, né, de seres humanos. Mas eu acho que ele se concentrou na personagem feminina por isso. Porque quando ela se percebe feminina, ela adquire automaticamente vulnerabilidade. Né? E o homem, o alienígena masculino, parece que nunca vai acontecer isso com ele, é a impressão que eu tenho. Eu acho isso um pouco complicado, assim, sabe, a gente falar que ela adquire uma vulnerabilidade por estar num corpo feminino. Eu não sei, a minha imaginação de ficção científica extrapolou um pouco a coisa, assim. Porque, assim, a gente tá falando de duas criaturas alienígenas, assim. Eu não coloquei eles em nenhuma hierarquia. Eu simplesmente pus que ela desempenha um papel que não é o mesmo papel que ele desempenha, sabe? Eles têm funções diferentes. Para que ela tenha essa função, ela é a isca, na verdade. Ela é quem atrai as presas para casa, né? Para que ela desempenhe essa função com mais sucesso, ela assume essa identidade feminina. Mas eu não sei se a vulnerabilidade que ela adquire está tão intrinsecamente... Está relacionado, mas assim, eu não sei se está tão intrinsecamente relacionado ao fato dela ser mulher do que ao fato dela ter um corpo humano. Eu abrangeria mais essa questão para o humano, não só para o feminino ou para o masculino. Mas é um pouco a minha leitura. Eu acho que tem muito ligado à questão do corpo feminino, porque quando ela é predadora, ela não exerce a sexualidade dela, ela exerce apenas a sedução. Tanto que em nenhum momento ela transa com os caras. Ela não precisa. Então, a partir do momento em que ela tem uma relação sexual com o cara, incompleta, né? Porque foi só essa. Foi pra ela descobrir o que é a integralidade do corpo feminino, né? Que ela entra nesse papel da vítima, né? Então, pra mim tem muita ligação. Pra mim, o tema do filme não é só a questão da imagem, etc., mas é a imagem e o que é ser uma mulher nesse caso. Eu acho que tá bem relacionado. A ideia de predador aqui pra gente, né, é muito associada com a figura masculina, né, com o homem, né, muito mais do que a mulher. Tanto é que o predador, quem é o predador no final do filme? É o homem, né, aquele cara lá, o caminhoneiro. Né? É, ele assume o papel dela no começo do filme. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com o feminino. Inclusive, uma coisa que eu também observei sobre aquela cena dela tirando a roupa, eu gostei muito do que o Igor falou, né, ela tira a roupa feminina, né, tira a pele, que ela tá toda rasgada já, praticamente já muito ferida, quase morrendo. E ela olha para si mesma, e aí a gente não sabe quem é quem mais, né? Tem uma confusão de duplos ali. Para confundir mais ainda, eu percebi que o rosto dela, negro, né? O rosto dela, do corpo negro, é o mesmo rosto da Scarlett Johansson. E eu fiquei pensando, será que ela era assim antes? Ou será que ela incorporou aquelas feições da Scarlett Johansson no corpo dela alienígena? Agora ela tá indivisível com a pele feminina, com o humano. Agora ela se tornou metade alienígena, metade humana. Eu tive esse mesmo questionamento também. De repente, se rosto original dela, o rosto alienígena dela, não se moldou a partir do momento em que ela adotou aquela pele como sendo a nova identidade dela. Novamente, até que ponto, né, o simulacro ganha vida e ganha uma propriedade sobre a identidade que ela tem. Eu queria contar uma anedota para vocês, né, sobre esse assunto do corpo. O que vocês acham? Porque eu acho que às vezes o corpo também pode estar do outro lado do espectro, né? Às vezes a sua personalidade, às vezes o que está dentro, né, a sua mente, a sua personalidade, as suas emoções, afeta como o seu corpo é. Por exemplo, eu conheci um casal de gêmeas, né, há muitos anos atrás, né? E esse casal de gêmeas uma das gêmeas era feminina, hétero, né, cisgênero, e a outra era lésbica e trans, não que tinha feito a cirurgia, mas ela se reconhecia mais como homem, né, como menino. E ela se vestia muito como menino também, cortava o cabelo como menino, se portava, se comportava de uma maneira muito mais masculina. Né? E uma coisa que me impressionou muito é a diferença entre os dois corpos. Gêmeas, com rostos idênticos, mas a feminina era curvilínea, tinha um corpo de mulher claro, assim, né, tinha curvas. E o corpo da gêmea trans era diferente, era muito mais angular, muito mais reto, muito mais masculino. Então, muito mais linhas, muito mais geométrico. Eu achei isso muito interessante. Fiquei pensando na época, será que o que vem de dentro influenciou o que está fora do corpo? André? Eu tenho um ponto, talvez inverta um pouco o que você está falando, que é interessante. Aí eu vou entrar numa questão aí psicanalítica, não só psicanalítica, né, vamos dizer assim, é mais amplo do que isso. Que é a função do imaginário no próprio desenvolvimento fisiológico do corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é mais clássico, que é aquela história da fase do espelho, né? Que foi um momento do desenvolvimento da criança, em torno dos 6 meses de idade, se não me engano é mais ou menos esse período, em que ele reconhece uma imagem exterior como si mesmo, a imagem que seria uma imagem do espelho, né? Não necessariamente precisa ser um espelho, né? Isso foi um estudo prévio à psicanálise, vamos dizer assim, não temporalmente, né, prévio a essa teorização que o Lacan fez em psicanálise, do estágio do espelho. Que alguns psicólogos já fizeram isso antes, eles estudam a evolução, por exemplo, dos chimpanzés e do ser humano também, nessa relação com a própria imagem, né, do corpo. E no caso do bebê, né, a gente nasce, né, o bebê ele nasce de uma forma... eu não queria usar a palavra prematuro, mas eu vou usar aqui. Os animais, os mamíferos, eles já nascem formados, vamos dizer assim, né? Então, sei lá, filhote de um potro, né? O cavalo tem um filhote, ele com minutos ele já está andando, né? Ele já consegue se virar. O bebê, ele nasce quase como se não tivesse fisiologicamente formado ainda. Ele não tem o controle corporal, ele nasce como se ele fosse amorfo, né? Vamos dizer assim. Como se ele tivesse o corpo despedaçado. E aí, voltando à questão que o Igor colocou lá, né, na questão da composição do corpo. E o que possibilita que o bebê tome uma forma e uma forma coesa do próprio corpo, é a assunção da própria imagem que está fora dele, que é essa imagem do espelho. Como a Scarlett Johansson, quando ela desce as escadas e olha no espelho, o bebê, o que acontece? Se o bebê humano não passar por essa experiência de constituição da sua própria imagem corporal, que dá unidade ao seu corpo, né? É biológico. É biológico não, porque o bebê já é um corpo biológico, né? Ou seja, tem duas dimensões aí, né? Tem a dimensão do corpo que se desenvolve fisiologicamente e tem a dimensão do corpo que se constitui no psiquismo. E essa função da imagem, ela que possibilita que a criança cresça, vamos dizer assim, de forma saudável, que o corpo dela se constitua de forma saudável. Então, o que o Diego falou é, se tem algo dentro que gerou o posterior, né? Eu acho que é o contrário. Por exemplo, no caso que você deu dos gêmeos, o que acontece? Por exemplo, se a constituição da imagem, do imaginário dessa, do trans que você falou, né? É, eu me identifiquei com uma imagem masculina fora de mim, talvez a imagem masculina que ela fixou para ela, vamos dizer assim, como imagem da sua própria identidade, influencie no desenvolvimento fisiológico dela. Isso é uma hipótese que eu estou gerando aqui a partir do caso que o Diego colocou. Ou seja, a sua imagem corporal, que às vezes é inconsciente, influencia, inclusive a sua postura. Né? Ela tinha postura diferente. Postura física, como você vai se desenvolver, a maneira como você se gesticula. Então isso tudo está ligado a essa imagem que foi formada a partir de uma imagem externa. Então existe uma função imaginária que molda a sua fisiologia de uma certa maneira. Então, o psiquismo e o corpo totalmente interligado nesse caso. Agora, isso é uma hipótese que eu coloco a partir dessas conclusões, né? Isso não tem isso como um resultado, né? Agora, há pouco o André falou que ela ficou vulnerável e tal, se ela soubesse, não teria feito. E eu acho que isso é justamente o que aproxima ela de um do homem, né? Do ser humano. Porque todo mundo passa por essa possibilidade, que é justamente nessa fase aí. Né? A gente não sabe muito bem onde é que entra a escolha aí, mas todo mundo tem essa escolha de empatizar com o outro ou não, né? De aceitar essa fragilidade. Ou permanecer totalmente fora desse ciclo do desejo, ou aceitar se identificar com o outro com toda a fragilidade que isso implica. Né? E você se identificar com o outro é uma fragilidade. Né? O neurótico é mais frágil nesse sentido do que o psicopata, né? um psicótico psicopático, por essa capacidade de se identificar com o outro, né? Porque fragiliza. Você se identifica com o outro, você não consegue pegar uma pedra e dar uma pedrada num cara que acabou de se sacrificar para salvar o cara que já estava salvando a mulher, que estava salvando o cachorro. Então essa capacidade de se identificar meio que funda a nossa humanidade, né? De buscar a resposta para o nosso desejo no outro. Que aí começa nesse negócio que o André falou, da criança que é meio perverso, polimorfo, não sabe o que é o corpo. Quer dizer, a gente é tudo pele, né? Nesse sentido, o filme é uma boa metáfora do que a gente é. Porque a gente é só pele, não tem o que vem de dentro. O que é que tem dentro? Pô? Tem nada dentro, tem um monte de víscera dentro. Não tem dentro, é tudo formado de fora. Né? A não ser que você acredite na alma, no espírito, o que é que seja. Certamente tem alguma coisa, tem alguma escolha. Tem alguma, senão, gêmeo seria tudo igual e tal. Tem alguma coisa que diferencia a gente, mas ninguém sabe o que porra é, mas tudo vem de fora. As identificações, a partir do momento que a gente se aceita entrar no jogo de ser humano, as nossas identificações, a nossa formação, vem tudo de fora. Inclusive isso, no espelho, né? Que o espelho é uma coisa de fora. Inclusive agora, quando a gente tá aqui falando no Zoom e tá vendo a própria imagem aqui e tá identificando essa imagem como sendo a gente, né? Que porra é isso? É um quadrado num negócio, numa tela. Mas a gente consegue identificar isso como sendo a gente. E aí, automaticamente, quando eu vejo o rosto de vocês, eu consigo me identificar com vocês e eu imagino que vocês compartilham alguma coisa comigo. E isso é que forma a nossa humanidade. Tanto que não existe humanidade sem o outro, né? Não existe o ser humano sozinho. Mas isso é uma grande fragilidade. A essência do ser humano é isso. Você aceita se identificar com o outro e você aceita essa a fragilidade que vem a partir disso. Mas agora, a questão que você está falando da fragilidade, né? No filme, por exemplo, por que eu falei daquela questão do momento em que ela descobre que ela tem uma vagina, né? É uma coisa que ela não sabe o que é. Ali no filme, isso eu me lembro que eu pensei quando eu vi o filme pela primeira vez. É o momento em que ela descobre que ela tem uma falta. Literalmente um vão dentro dela. É um furo. É, ela tem um furo. E aí ela se constitui como um ser que, inclusive, passivo de sofrimento. Olha que curioso, porque ela sofre o estupro, inclusive, a partir desse momento, né? A partir dali que ela começa a sofrer realmente no filme, né? Até então ela tinha aquelas experiências, tal medo, ela começava a sentir medo de algumas coisas. Mas a partir dali ela se vulnerabilizou de tal maneira, enfim, agora é uma interpretação minha também, né? É uma interpretação super interessante, assim, mas eu ia jogar uma piada aqui, falar que é uma interpretação, chamar uma vagina de falta, né? Uma coisa tão psicanalítica, assim, tipo, sim, é. Tira quase todo o seu tesão, assim, se você imaginar que a vagina, na verdade, é uma falta de alguma coisa que deveria estar lá, mas só que não está. Sim. Não, mas por que que eu falo isso? E todo mundo, claro, vai discordar, porque não é uma falta, porque existem órgãos. Os órgãos estão internos. Uhum. O homem, os órgãos estão externos. Mas o que, como a gente está falando da questão da imagem e do poder do imaginário para o ser humano, é o seguinte: quando você se depara com dois corpos e eles são diferentes, o corpo do homem e da mulher, imaginariamente, os órgãos femininos não aparecem. Então você não vê algo que você vê no outro corpo. Essa dualidade gera, psiquicamente, a noção de que algo falta, percebe? Então você simboliza isso dessa maneira, a partir de uma percepção imaginária, entendeu? E no filme ela faz isso. No filme, esse momento ela tem essa percepção. Tipo, ela vê aquilo e sai correndo. Tipo, aí, colocando em termos psicanálise selvagem, ela se identifica como um ser que foi castrado, porque até então ela só viu homens nus com pênis. Antes dessa cena, apareceu um monte de pênis na história, entendeu? E depois parou de aparecer, né? Inclusive. Eu entendo, André. Assim, o que eu joguei foi mais uma brincadeira aqui, mais uma provocação. Mas é engraçado, assim, eu tenho uma interpretação talvez um tanto quanto, diria, mitológica, né, desse acontecimento aí que vocês estão falando. Que é engraçado, essa é uma ideia que me veio, assim, quando eu estava relendo agora, citei agora há pouco o André Breton, né, eu estava relendo agora o Nádia, que é o romance do André Breton. Por influência do filme, não pude deixar de fazer um paralelo entre o romance e a personagem da Scarlett Johansson. E no começo do filme, essa invulnerabilidade da personagem dela está no fato dela não ser humana. Se ela não é humana, tá. Sabe, como o filme ele é classificado como ficção científica, né, aquilo que não é humano é alienígena. Né? Mas para nós aqui desse planeta, né, um tempo atrás, aquilo que não era humano era um númen. Então ela, de certa forma, no começo do filme, ela representa uma espécie de entidade mitológica, tal qual uma esfinge, talvez. E assim como uma esfinge, ela não pode ser penetrada. Né? A esfinge, ela lança aquele enigma aos homens justamente porque ela representa um mistério impenetrável. Você não penetra ela, literalmente, né? É isso que acontece no filme. Os homens não penetram ela. Eles penetram a casa, mas eles não penetram ela. Ela descobre essa fragilidade, essa vulnerabilidade, que é algo humano, a partir do momento em que ela é, em um primeiro momento, quase penetrada por aquele homem escocês de meia idade com que ela estava tendo um relacionamento. Eu não sei, para mim ela meio que ensaia ter um relacionamento baseado naquilo que ela estava observando na vida dos humanos. Mas eu não sei até que ponto ela realmente estava sentindo alguma coisa de genuíno, de amoroso, de afetivo por aquele homem. Eu acho que talvez ela naquele momento do sexo, né, ela tenha se deixado levar um pouco pelos instintos da pele dela, assim, pela vida escondida do simulacro dela, por aquilo que estava debaixo da pele dela. Não sei se realmente era um caso de amor genuíno, não. Mas eu acho que essa vulnerabilidade delas está nessa descoberta do humano dela, que se dá através da penetração. Mas assim, na penetração num sentido, eu vou colocar num sentido metafórico, né? Não apenas pelo fato dela ser mulher, mas assim, usando aqui talvez uma imagem bíblica, o Gustavo talvez possa me ajudar um pouquinho mais, né? O momento de derradeira humanidade do Cristo é quando ele é penetrado pelos pregos e pela lança do centurião que acaba totalmente matando ele. Então, eu acho que há uma relação simbólica entre ser penetrado e ser humano. Eu achei que, na verdade, essa cena é muito interessante, pensando aqui agora, que, quer dizer, a humanidade é uma promessa furada, né? Mas é uma promessa mentirosa, né? Quer dizer, quando a gente aceita essa fragilidade, né, resolve ser humano, que em algum momento a gente tem que fazer essa escolha. Ninguém lembra muito bem quando fez essa escolha, nem como é que é feita essa escolha, porque a gente é muito criança. Mas em algum momento a gente decide entrar no jogo, né? Não, vamos ser humanos. Eu não quero ficar de fora dessa história. Eu não vou ser psicótico, eu vou entrar. E isso vai implicar uma fragilidade. Pô, psicótico é humano também, hein? Vamos lá. A controvérsia. Aí o... Não, tá, eu tô falando humano nesse sentido, né? Humano no sentido de identificação com o sofrimento humano, né? Empático. Não que psicótico não sofra também, mas é outro tipo de sofrimento que é muito mais difícil de explicar. Mas, enfim, quando você decide entrar no jogo, né, na roda do desejo e do sofrimento humano, o contraponto disso é que alguém está lhe prometendo alguma coisa, né, e essa promessa nunca é cumprida. A gente vive sendo frustrado na busca pelo cumprimento dessa promessa. Né? A gente vai buscando em todo lugar o que é que a gente precisa fazer para essa promessa se realizar. Pode dar um exemplo, Gustavo, disso? Concreto? Não, Não tem um exemplo concreto, porque essa promessa é incumprível, né? É uma promessa vazia, não dá para cumprir essa promessa. Mas a gente vai buscando, por exemplo, acho que o filme representa bem na hora que ela tenta fazer sexo, na hora que ela tenta comer bolo, entendeu? Então é isso que eu vou ganhar em troca se eu aceitar a fragilidade de tentar ser humano, de me identificar com o corpo e de me preocupar com o próximo. Eu vou ganhar isso. E não satisfaz, como a gente não se satisfaz com comida plenamente, né? A gente come uma ótima refeição, no outro dia a gente já quer outra coisa. É, como a gente não se satisfaz com sexo, né? Pô, foi legal e tal, mas e aí? No outro dia você quer de novo e no outro dia você quer outra experiência. É, então, a essência da experiência humana é que você aceita uma fragilidade inconscientemente, entendendo que isso lhe garante alguma coisa, que alguém está lhe prometendo alguma coisa em troca disso, o falo, a verdade, a felicidade plena, o que seja, e essa promessa nunca é cumprida. E eu acho que o filme representa bem, pensando agora, assim, essa como se ela já, o que a gente faz muito infantilmente, é como se ela estivesse fazendo agora adulta, como esse alienígena que chega na Terra, e ela escolhe, né, em algum momento, tá, vou tentar ser humano, né, ser humana, porque, sei lá, porque ela em algum momento se identificou um pouco com o cara lá, o cara que tinha a cara deformada, ou porque ela, não sei, em algum momento ela decide tentar, né, entrar na roda. Vocês acham que ela, na verdade, ela não decide ser humana. Ela entra num momento em que ela não sabe mais o que ela é. Mas isso é ser humano. O ser dela vacila, né? Ela não fala, ah, eu quero ser o quê? Ah, eu quero comer bolo pra ver como é que é ser humano. Não é isso. Ela tá assim, ela não sabe mais o que é o ser dela, né? E ela começa a descobrir através dessa imagem que ela tem, né? Da pele. Não, sim, eu tô falando tudo isso inconscientemente, né? Não é um negócio pensado. Mas inconscientemente é isso. Ela... Porque ser humano é isso, quando você decide buscar no outro, aí entra a coisa da fase do espelho e tal, quando você acha que vai, a resposta para o que você é pode ser encontrada fora de você, ou pode ser encontrada, na verdade, essa é um pouco a promessa também, né, que a resposta é possível de encontrar a resposta, e é impossível, né, você não encontra, a não ser que você, sei lá, atinja a iluminação, mas é isso, ela entra nessa, eu tô falando decisão, mas é do mesmo jeito que a gente decide, ninguém lembra o momento que a gente decidiu aceitar isso, né? Ninguém sabe quando é que isso acontece, com ela também, ninguém sabe quando é que isso acontece, mas a partir de um certo momento ela começa a buscar nessa galera que era presa dela, né? Simplesmente o ser humano, que era formiga, como o filme mostra no começo lá, uma formiguinha, né? E as cenas em que parece até umas, é colmeia, não, como é a colmeia de formiga, como é que chama? Formigueiro. Formigueiro. Umas cenas que mostram o ser humano quase como formigueiro, né? Saindo do estádio de futebol, no shopping center, né? Aquela multidão. Então, assim, no começo é como se ela estivesse enxergando de fora, né? Como formiga. E aí, a partir de um certo momento, ela começa a enxergar na formiga, nessa, no que era só uma presa, começa a buscar alguma coisa sobre ela. E aí é interessante que no final, realmente, o alienígena, a forma alienígena dela, tá pegando um pouco as feições da forma humana, né? Que é um pouco o que acontece com a gente, né? Esse vazio que a gente tem de significados e etc. E a gente começa a buscar fora e isso vai virando a gente, né? E acaba que vira a gente de maneira tão profunda que a gente, às vezes, muda de corpo, muda de circunstância, mas a gente não consegue deixar de ser, largar essa imagem, né? Esse eu acho que é, inclusive, um dos grandes trunfos estéticos do filme, né? Agora, Gustavo, você falou da imagem do formigueiro, né, das pessoas saindo do estádio de futebol, né, e se aglomerando, né. Ainda existe aglomeração humana, não sei mais o que é isso, né? Que bom, né? Mas assim, a gente vê essas imagens, né, de fora, né, como se nós fôssemos ela, né, adotando a perspectiva dela. Eu acho que isso é feito de uma forma muito interessante no filme, porque é como se o filme transformasse essas imagens cotidianas em algo desfamiliar. Né? É engraçado que o André, ele teve uma leitura muito lacaniana, né? Assim, de fato, né? A fase do espelho, a questão da identidade com o próprio corpo, o corpo sendo mais uma imagem que você constrói no seu imaginário. Eu tive eu pensei em alguns conceitos psicanalíticos enquanto eu estava assistindo o filme, mas assim, eu gosto muito do conceito do Mannheimlich, do Freud, e me ocorreu ele várias vezes enquanto eu estava assistindo esse filme. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Há uma desfamiliarização de certas coisas que são dadas como sendo dados da realidade, dados concretos da realidade. Certo? Pessoas andando na rua. A partir do momento que você adota essa perspectiva dela, né, esse olhar de fora, esse olhar alienígena ou estrangeiro das coisas, né, você não enxerga mais essas coisas como sendo algo comum, algo normal, algo dado. Né? Há um estranhamento. Eu acho que daí vem talvez esse desconforto que o Diego ele tinha mencionado no começo do filme, né? Assim, na primeira metade do filme, na verdade. Né? É um filme extremamente desconfortável. Eu acho que parte desse desconforto também vem, né? Eu vou dar crédito aqui para a trilha sonora da Mika Levy, que compôs, que eu acho fantástica a música do filme. Eu acho que um pouco desse desconcerto, desse desconforto vem disso, né? Então, justamente esse processo de desrealização, de desfamiliarização de coisas aparentemente tidas como banais e dadas, né? Eu acho que o principal, eu acho que a última instância dessa desfamiliarização é o próprio corpo. Então, aquela cena do espelho em que ela se olha nua, né? Que eu acho uma cena assim, interessantíssima, muito bonita, muito bem executada, né? Com aquela luz meio vermelha, né? É brilhante porque, para mim, aquele é o momento em que ela joga esse questionamento às últimas consequências, sabe? Se tudo é estranho, se aglomerar para assistir um jogo de futebol é estranho, se estar num shopping center é estranho, se estar na rua é estranho, se andar no supermercado é estranho, então o que, que é isso? O que, que é ter um corpo? O próprio corpo se transforma numa espécie de cartografia de um país estrangeiro, um mapa de um território desconhecido. O próprio corpo se transforma num Heimlich naquele momento. E é engraçado, né? Porque eu acho que é uma cena que criou várias expectativas em muitas pessoas, né? Aqui eu falo quase que exclusivamente, né, do público masculino, porque, uau, é a cena em que Scarlett Johansson vai aparecer nua. E é uma cena, assim, estranha, né? É uma cena de estranhamento em que a personagem dela se olha no espelho e, nossa, que estranho isso, ter um braço, ter uma perna, ter um sexo, ter seios, sabe? Você vê algo desfamiliar projetado naquele espelho, talvez seja um dos primeiros momentos em que ela começa a traçar uma relação de identidade entre aquela imagem que ela está vendo, mas isso talvez ainda não esteja muito claro. Essa imagem que eu vejo no espelho, sou eu mesmo? Se não sou eu, o que falta? Eu acho uma cena muito boa. Eu concordo muito com você. Acho que o filme tem essa capacidade, essa habilidade de despertar uma sensação de desfamiliar no espectador o filme inteiro. Mesmo em cenas, por exemplo, eu estava pensando aqui na cena que ela está na cama com escocês de meia-idade, né? Que é uma cena que supostamente é uma cena de carinho, de afeto, né? Que é uma primeira experiência dela de afeto físico com o ser humano. Mesmo assim, eu sinto um desfamiliar. Mesmo assim, eu não fico tocado, eu não fico, ah, que cena bonita, sabe? Ela tá tendo um romance pela primeira vez. É uma cena desconfortável também. Incrível, né? E eu não sei porquê, mas é. Eu acho que um pouco disso vem da... Assim, eu chutaria aqui dizendo que o real protagonista desse filme não é nem a personagem da Scarlett Johansson em si, né? Mas assim, na verdade, o real protagonista desse filme é esse olhar de fora para as coisas daqui, né? Ou seja, tanto é que várias vezes, né, a câmera foca bem o olho dela, e tem várias cenas em câmera subjetiva em que você anda pelas ruas, né, ou então está dirigindo aquele fogão como se você fosse ela olhando para as coisas. O olhar dela aparece em tudo, né? E o olhar dela aparece nessa cena também, né? Assim, é uma cena de sexo, mas esse filme ele causa esse desconforto justamente que ele faz você questionar até coisas mais básicas da gramática cinematográfica. Uma cena de sexo, mas o que é uma cena de sexo? Como é que se faz essas pessoas uma em cima da outra? É até meio cômico, assim, sabe? Aquela hora que ele fica lá em cima dela, ela fica olhando para ele e ela não está entendendo os códigos, ela não sabe o que é aquilo, o que está acontecendo. Essa coisa do olhar dela é interessante, porque o filme começa com ele, com alguém meio que criando o olho dela, né? Começa com um close-up assim, de um olho meio que sendo desenhado, sei lá. Aquela cena também eu fiquei um pouco confuso, né? Aquela cena que o motociclista pega uma mulher. Então ele pega aquela mulher pra usar aquela mulher como pele? Não, ela usa a roupa dela, né? Só pela roupa. Eu fiquei achando que aquela mulher era a antiga alienígena, entendeu? É porque ela chora, né? Quando a Scarlett Johansson vai pegar a roupa, ela tá chorando. E é como... Eu fiquei imaginando que esse trabalho desses alienígenas devia ser meio que pesca no Alasca, sabe? Uma coisa de risco. É um trabalho de risco porque existe o risco de você se identificar com seres humanos, entendeu? E querer ficar. Ah, olha só. Isso... Interessante isso, porque eu não tinha pensado nisso. E faz mais sentido agora esse começo, assim. E a Scarlett Johansson, ela, nesse momento que cai a lágrima, logo em seguida, ela dá mais atenção para uma formiga que estava no corpo dela. Ou seja, ela ainda não tinha capacidade de entender o que é uma lágrima, né? O que é um sofrimento, né? Enquanto que a mulher já tinha, porque é como se a mulher já estivesse vendo o que ia acontecer com a Scarlett Johansson, né? Então é como se ela estivesse se identificando com a Scarlett Johansson. Tipo, porra, essa daí tá fodida, vai chegar lá, vai passar por tudo que eu passei. E a Scarlett Johansson ainda não, né? Ainda tá olhando lá pra formiguinha, ainda tá com um olhar objetivo. Que é o que acontece com muitos vegetarianos, né? Muitos vegetarianos, eles não têm mais a capacidade de comer carne porque eles se identificam, têm empatia com os porquinhos, com as galinhas, com as vacas. Eles não conseguem mais. Essa identificação, ela não consigo comer um animal que tem alma, um animal que tem emoções como eu também. Esse é o ponto do livro, né? Eu acho que você sintetizou bem aquilo que é a proposta do livro, né? O livro, ele tem essa proposta, né? Novamente, não sei se Michael Faber, né, o autor do livro, ele é vegetariano ou é vegano, mas o livro, ele tem essa proposta. Ele é uma crítica à indústria alimentícia, né, ao mostrar alienígenas que tratam os humanos como gado. Então pode ser isso também, né? Assim, pode ser, né, o arco, né, de uma alienígena que se torna mais humana através da vulnerabilização do corpo dela, né? Pode ser, na verdade, assim, a identificação de um vegano, de uma pessoa que come carne, que no final dos contos descobre que ela tem que ser vegana porque o que ela está comendo tem alma. Mas eu sei que uma interpretação simplista, pobre, eu acho pobre isso. Também acho, mas é uma interpretação possível, mas é uma interpretação um pouco simples demais. Sim. Vale, eu acho que tem que ressaltar isso. Assim, eu acho pobre essa interpretação da história. Não que ser vegano seja pobre. Não é uma crítica ao veganismo aqui. Quem é vegano, todo respeito e tudo mais. Eu concordo muito com uma frase do Orson Welles que fala que um filme morre quando ele se torna um simples veículo de uma mensagem. Nada contra o filme ele ter uma mensagem, mas se o filme ele é um filme de mensagem. Tem muitos filmes por aí que são filmes de mensagem. A proposta do filme é passar uma mensagem para o telespectador. Como se o telespectador fosse um néscio que devesse aprender alguma coisa necessariamente com aquele filme. Eu acho isso de uma presunção muito grande. Eu acho que se o filme ele se propõe apenas a passar uma mensagem, eu acho que ele está perdendo o próprio tempo. Mas sabe uma coisa que eu acho boa do filme? Que o filme é beleza, como é lindo o ser humano, significar, olha, a gente ama todo mundo, a gente salva os cachorrinhos na água. Mas, ao mesmo tempo, o filme é muito realista, no sentido de que, olha que bonitinho, ela se identificou, começou a se preocupar e fudeu-se toda. O filme é o Dogville e é o contrário, né? Ela começa como predadora, lascando todo mundo e termina se ferrando. Essa beleza tá no nosso discurso. Pois é. Tem sempre um preço a se pagar, na verdade, né? Como experiências que você tem que ter, que são fantásticas, né? Comer um bolo maravilhoso e se apaixonar e ter um relacionamento, né? E ser correspondido. Isso sempre tem preços a se pagar, né? Como o Gustavo estava falando antes, né? Nunca é satisfatório, nunca dá uma resposta completa e plena. Tem algo que é o outro lado. Então, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Se a história se passasse num outro lugar, completamente diferente, tipo no Brasil ou na Colômbia, as experiências delas seriam diferentes? Não sei, porque, no fundo, a base do que é ser humano, pelo menos a gente precisa acreditar nisso, né? Que a base, se você acredita que somos todos iguais, a essência é a mesma, né? Que é essa capacidade de se identificar. É uma essência tão grande que o André me corrigiu até corretamente, né? Você escolhe ser humano, não vira psicótico, escolhe ser humano, e aí o André imediatamente fala, o psicótico também é humano. Essa capacidade que a gente tem gregária, né, de somar ao que é ser humano, é que hoje em dia engloba inclusive animais, né, que é um negócio fantástico, e a natureza, e a terra, e, enfim, tudo é a gente, essa capacidade que a gente tem de empatizar com tudo, mas que é uma fantasia, né? Sabe que o aquele israelense lá que escreveu o Sapiens, Harari, ele tem um ponto interessante, né? Que ele está tentando definir o que é ser humano, né, e tal, de um ponto de vista nada mais científico. Assim. E aí ele fala o negócio da linguagem, que a gente sempre associa, né? Ah, a gente é ser humano porque a gente tem a linguagem, a gente se comunica. E ele fala, não, olha, os chimpanzés, algumas espécies de macacos e chimpanzé também têm linguagem. Né? Inclusive tem estudos que mostram, é engraçado, que eles têm frase para, por exemplo, lá vem a águia. E aí o cientista grava essa frase, quando toca aleatoriamente, os macacos tudo olham para cima. Assim. Então eles entendem, né? A frase tem sentido e tem significado. Lá vem o javali, aí eles olham para lá, do lugar onde veio o javali. Mas eles não produzem símbolos, eles produzem signos. É exatamente, é isso que ele fala. Que uma das teorias que ele dá para o que fez a gente virar o que a gente virou, o ser humano, é a capacidade de metaforizar, né? A capacidade do símbolo, a capacidade de tentar dar um sentido para o negócio. E aí a gente começou a criar religião, né? Quer dizer, a gente está aqui por um motivo, a gente tem um propósito. Volta para o negócio da promessa, né? Quer dizer, essa ideia de que existe algo prometido para a gente, né? Que é algo que a gente vai receber alguma coisa em troca, é muito humano, né? Mesmo no veganismo tem um pouco isso, né? Você ser bom e você se identificar com o animal também, você, né, de certa forma, amar o animal. O que é que isso vai gerar em troca? Entendeu? Você acredita numa coisa além, né? Tem um mesmo que não seja... Transcendência, né? Isso, exatamente. Mesmo que não seja diretamente ligado a alguma religião específica, mas você tem que acreditar numa transcendência, que existe algo prometido em troca disso. Quando você se identifica com um sofrimento alheio, né? Quando tem alguém realmente, de fato, sofrendo na sua frente, e você vai lá e se identifica e tem empatia e conforta essa pessoa, né? Essa experiência é, sem dúvida, positiva, né? Você se conforta o outro e acaba se confortando a si mesmo. Então, é um efeito, um resultado positivo dessa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? De simbolizar o sofrimento do outro. Mas também tem o outro lado, né? De que você pode encontrar uma pessoa que, por exemplo, te dá signos de que ela não gosta de você, de que ela está desagradada de você estar lá. E aí você simboliza aquilo, você tenta se colocar no lugar da pessoa. O que, que eu fiz de errado? Por que, que ela não gosta de mim? E você acaba criando mil ficções sobre aquilo, e que são todas mentirosas, é tudo mentira. E isso é uma das grandes atividades, é uma das grandes, sei lá, é um fluxo neurótico muito comum, né? Muito, muito forte em todos nós. Né? E a gente só tem isso porque a gente tem essa capacidade de simbolizar o que se passa com o outro, e que faz a gente sofrer, né? É o oposto da outra experiência, né? Negativo também. Ou seja, no final das contas, o ser humano é cair numa trama de ilusões. Não, é cair numa trama de, na verdade, de identificação, entendeu? Que você achar que as coisas falam sobre você, o que é bom, porque aí ajudou a gente a virar o que a gente virou e né, construir o que o ser humano construiu, né? Essa capacidade de achar primeiro, que a gente tem uma função no mundo, né? Que a gente vai estar aqui por algum motivo. E a capacidade de ler nas coisas algo sobre você e ler no outro algo sobre você. É bonito, assim. Nesse aspecto, eu acho que o filme é um pouco cruel, porque o resultado é cruel, no fim das contas, mas, enfim, é realista, porque a vida é um negócio meio cruel mesmo. Mas o filme retrata bem essa... Não é um filme bonitinho, entendeu? Assim, poderia ser, ela virou humana e... Engraçado, porque... desculpa, eu tô falando que nem doido, mas eu lembrei agora daquele filme do Anjo, que também se fode todo. Cidade dos Anjos. Isso, não, então... Isso é uma coisa meio que do inconsciente coletivo, quase, quase junguiano, assim. Essa ideia de que o cara que resolve ser humano, ele tem que experimentar o lado ruim. É quase um rancorzinho do ser humano. Ah, você quer ser humano? Vem ver também o que a gente passa aqui. Não é fácil, essa porra. Parece que é tudo bom e é beleza. Você vai pegar lá a Gwyneth Paltrow, quem é a atriz? Eu não lembro. Meg Ryan. Mas não é, é fumo. E aí você entra numa questão interessante, que é, alguém comentou aí, o Diego falou sobre essa questão do trans e do cis, né? As pessoas que têm essa, que passam por essa escolha de trocar de gênero, né, ou trocar de sexo, elas acreditam que há uma, que elas sofrem no gênero delas, e que se elas passarem para o outro, elas não vão sofrer o que elas sofrem. E aí elas, quando elas passam, elas encontram o sofrimento também desse outro lado. E acontece uma reação parecida, como existe muita resistência, por exemplo, no movimento feminista, a mulher trans, né? A mulher lá do Harry Potter virou pária por conta disso, né? Tem até um termo que eu esqueci, que é pra feminista, que é contra trans. A autora, a escritora do Harry Potter? É, uhum. Virou, ela é do mal agora. Mas o, por isso, né? Quer dizer, a gente acaba criando um pouco de... É até interessante que o filme mostra um pouco saindo do jogo de futebol, mas é meio um negócio de futebol, a gente cria um apego ao nosso sofrimento, e como se isso desse algum direito pra gente, né? De falar. Então, se outra pessoa quer acessar o lado bom de ser o que a gente é, imediatamente a gente quer jogar na cara dele o sofrimento, né? Então, chega uma mulher trans pra tentar dizer que é mulher e tal, boa parte do movimento feminista e tal começa a dizer, não, mas você não passou o que a gente passou. E é como se o filme também mostrasse um pouco isso, né? Do você quer ser humano, você quer se identificar, você quer achar bonitinho, mas é isso, tem esse outro lado também. O cara que, até então, todos os homens que ela conversava era assim, aliás, ela é espetacular, tá muito charmosa, né, no filme. Se não era um negócio atuado, puta merda, porque ela conversa assim numa naturalidade, né, rindo e simpática, parece que ela realmente tá muito interessada pelos caras. E aí o primeiro que é fumo, né? É depois que ela resolve realmente abandonar tudo, sai correndo, não sei o quê. É um cara que é todo simpático com ela, é exatamente o contrário, né? Ah, você tá aqui, ah, é legal, tem um caminho ali, vai pra lá, você pode andar. Depois volta, estupra e taca fogo. É engraçado que ela começa o filme falando bastante, usando o discurso pra seduzir, né? E depois que ela se dá conta de que ela tá, assim, ela tá incorporando, né, características humanas, né? Ela e passa do papel de predadora para a vítima, entre aspas, ou da invulnerabilidade para vulnerabilidade, ela para de usar o discurso, né? Ela para de falar, ela passa o resto do filme sem falar. Porque esse discurso é falso. Eu acho que é engraçado, né, o Gustavo ter mencionado isso, mas assim, eu acho que isso faz parte talvez do aprendizado desse grupo de alienígenas, né? Aprender quais são os... Assim, eu acho que o começo do filme, né, a gente vê a montagem dessa personagem, da Scarlett Johansson. Ela vai pro shopping, ela compra o batom, ela escolhe o casaco de peles, ou seja, ela adota aqueles signos conhecidos que são da mulher sedutora, da femme fatale, e ela sai pelas ruas cruising, né, assim, a espia sempre, né, de algum possível candidato, né, de alguma próxima vítima, né, mas ela sabe que ela incorporou, que ela está, né, imbuída de todos aqueles sinais, de todos aqueles signos de reconhecimento, né, os homens vão olhar para ela e vão instantaneamente reconhecer ela como sendo uma mulher sedutora. Então, esse papo que ela leva com os homens no começo do filme, ele é propositalmente sedutor, porque já tudo isso é um act, né? É isso, ela, eu acho que a partir do momento que ela deixa um pouco esse act, fica claro o que que tem atrás da máscara dela, que é essa perplexidade, sabe? O que que tá acontecendo? Eu não sei de fato o que que tá acontecendo. E ele simboliza de duas formas, né? Uma é esse negócio dela parar de falar, que o Diego falou, né? Ela fica muito mais silenciosa, né? Uma insegurança do que ela tem, que é uma coisa que a gente sente também, né? Sempre quando a gente chega num grande, até em análise, isso não é um grande ponto, uma grande verdade, você só pode calar, né? Você não tem o que falar. Uma grande neblina, que é literalmente o que o filme mostra, né? Que eu acho que é uma metáfora visual muito bonita, né? Ela para de falar, ela para de act no momento em que ela para o carro dela numa neblina e ela vê que tudo, o mundo se apagou, né? O mundo se embranqueceu, né? E isso eu acho que reflete muito o estado mental do filme. Aliás, eu acho que o filme ele tem uma estética até meio que romântica em certos momentos, assim. Pelo menos eu tive essa impressão, porque a atmosfera e o ambiente parece que refletem um pouco os estados internos dos personagens. E outra coisa que ela faz é que ela para de usar o casaco de pele também. Ela não usa mais o casaco de pele que ela tá usando nas outras cenas. Também tem a ver com a coisa da empatia um pouco, né? Da coisa do animal que você tá falando. Talvez uma mensagem meio, né, pró-identificação, né? Com os animais e tal. Mas aí ela começa a aparecer, ela tá sempre assim meio com aquela posição de fragilidade, né, corporal, meio que se protegendo. É, porque parece que a pele dela pede para ela sofrer, né? Pede para ela sofrer como humano, né? Então agora é a hora de você sentir frio. E agora é a hora de você estar... sem saber o que está acontecendo, né? Como o Igor está falando, né? Meio puzzle, perplexa. Então agora é a hora de... Né? Eu preciso aceitar. Eu sou humana, então frio, faz sentir frio, faz parte, talvez, não sei. Pois é. Não, é assim, eu não sei até que ponto isso é realmente assim, uma decisão. O Gustavo, ele tinha falado de decisão, acho que você também está falando agora de decisão, Diego. Mas assim, eu concordo um pouco com a leitura do André. Eu acho que há, na verdade, uma confusão. Ela começa a se perder daquilo que... Assim, ela começa a perder de vista... Onde termina o papel dela e onde começa ela, a ponto das duas coisas se misturarem. Né? É verdade. Isso me lembra um pouco. Diego, você já deve ter assistido esse filme, né? O Inquilino, do Roman Polanski. Tem uma cena que eu acho fantástica do filme, né? Que é justamente a cena, né? Eu acho que é o auge. Não, mentira, não é o auge. Mas é o começo da grande confusão identitária pela qual o personagem passa no filme, né? Que ele começa justamente a questionar onde ele está no próprio corpo. Ele começa a digressionar de uma maneira meio febril, inclusive. Ele fala assim, poxa, se cortassem o meu braço, será que eu continuaria sendo eu? Será que o meu braço também não sou eu? Qual parte de mim eles têm que cortar para que eu deixe de ser eu? Mas e as outras partes, elas também não sou eu? Sabe? Então essa imagem do corpo decomposto e da identidade múltipla é algo muito chocante, né? E isso me fez um pouco pensar sobre essas questões que o filme traz. Essa pele que sente frio, sabe? Essa vagina que é penetrada, sabe? Esse corpo que eu vejo, essa imagem que eu vejo no espelho. Isso sou eu? Até que ponto isso deixa de ser eu? É, pergunta bem maluca, assim, teoria doida. Vocês acham que no futuro, ou já agora, o celular vai ser considerado parte do corpo humano? Que se você tirar o celular de alguém, é como se fosse mutilar alguém? Os meus alunos, sim. Não, eles perdem o ponto de referência da realidade. Que como se fosse uma extensão da mão, assim, imagina. O celular é a extensão da mão. Mas existe a teoria de que a tendência da tecnologia é ficar invisível, né? Ela vai diminuindo, vai ficando invisível. Então, em algum ponto, o celular vai deixar de ser uma coisa externa, né? Ser uma coisa de fora. É como, tipo, a internet. Antigamente, a internet era uma coisa que tinha som, né? Fazia barulho. Você tinha que abrir lá o... um negócio pra discar, né? Tem que botar o número do UOL, sei lá, ou era uma coisa na internet, vou entrar na internet. A gente até usa essa expressão ainda, vou entrar na internet. Ninguém entra mais na internet. A internet existe, né? Você está na internet o tempo todo, no seu celular, no computador. Então a tendência é ficar invisível. E vai chegar um ponto que vai estar incorporado, eu acho mesmo, no corpo. Tem uma matéria da New York muito boa sobre isso, que eu não sei se eu cheguei a falar em algum outro filme, ou algum outro filme que a gente estava discutindo. É, eles vão atrás de pessoas que tinham... gente que tinha convulsão foi um experimento de implantar um aparelho no cérebro. E eram uns eletrodos que avisavam antes de ele ter uma convulsão, né? Então dava tempo dele tomar o remédio anticonvulsivo e não ter a convulsão. E essas pessoas ficaram usando esse aparelho por algum tempo. E depois de um certo tempo, a empresa que estava fazendo esse teste perdeu o financiamento, então eles tiveram que retirar o aparelho. E aí é uma loucura, assim, porque eles começam a ir atrás dessas pessoas e tem gente que, tipo, fica desesperada, que não quer tirar de jeito nenhum, porque eu sou, vou deixar de ser eu. Tipo, essa coisa que tu tava falando, Igor, tipo, se eu cortar meu braço, minha cabeça, é tipo isso. Se tirar esse negócio, minha vida acabou, eu não tenho como viver mais sem isso. Mas isso é uma coisa, não é nem só humana, né? Não sei se vocês... Eu já vi algum estudo sobre isso, algum documentário. Qual que é o nome daquele ser marinho? Parece um caranguejo, que ele adota... Lagosta. Não, ele adota pedras ou objetos como o casco dele. Vocês se recordam o nome desse? Aquilo é um caranguejo. É um caranguejo. É, mas é um caranguejo específico, porque tem um caranguejo que só vive assim. Ele entra, sei lá, numa lata de cerveja, sei lá, alguma coisa assim, e ele adota como a casa dele. Aquilo fica em cima dele, né? Se incorpora a ele. E é curioso porque o ser humano também tem isso, né? Os instrumentos e as ferramentas, elas são anexadas ao corpo de tal maneira que você não tem mais uma separação, né? É isso que o Gustavo está recordando, é como se fosse essa... Isso já acontece, por exemplo, com a nossa memória, né? O celular já é parte do corpo, é parte da nossa memória, já terceirizou a nossa memória, o celular. Eu não sei mais o número da minha esposa, não sei o telefone dela. Eu também não sei o telefone de ninguém, mas... Você não sabe, pô, o telefone. Se você perde o celular, você não consegue ligar pra ninguém, tipo, de uma emergência. Eu não sei o telefone do meu trabalho, eu não sei o telefone da minha mulher. Então, assim, já é uma parte já é terceirizado. E óbvio que se você perde, você tem efeitos objetivos. Se você falou também desse negócio do aviso que vai ter o ataque epiléptico, né? Eu fico imaginando se tivesse realmente uma maneira super eficaz e eficiente de você prever terremotos aqui no Japão, né? E você pudesse avisar todo mundo quando ia ter um terremoto, sem dúvida, bem antes de ter o terremoto, dar todo mundo tempo de se proteger e tal, e as pessoas iam perder o medo de terremoto. O que seria o japonês sem medo de terremoto? Que é parte constitutiva do japonês, né? Medo de catástrofe natural, não só terremoto, tsunami, radioatividade. Voltando para o filme, essa questão, a pele dela se torna ela, né? É isso, por isso que a gente está falando disso, na verdade, né? Que talvez seja o ponto do diretor, André. Talvez o que ele queira que a gente, que o espectador questione, é isso, né? Será que isso não é isso que a gente faz? É o mesmo processo também? O simulacro ganhando vida? É, sim, mas é que a gente é imagem, né? Que a gente tem que lidar com isso, com a nossa própria imagem. Que a gente é imagem, exatamente. É, eu entendo pele nesse sentido como uma metáfora do simulacro, né? Como simulacro como sendo, assim, a parte externa, o ímago do ser humano. A máscara que a gente estava falando. Tanto que o que os alienígenas aproveitam é só a parte de dentro, né? Tem uma hora que aparece lá uma gosmona lá, como se fosse que é quando eles entram na água, lá naquela água, eles explodem em algum momento, fica só a pele, né? E aí depois corta pra tipo um negócio de fábrica, assim, com um monte de víscera passando dentro. Então é como se ele estivesse dizendo, ó, isso aqui é que é o importante, pô. Esse lado de fora aí, vocês não servem pra nada. Pros alienígenas, né? Exatamente, sendo que pra gente o lado de fora é tudo, né? É o que constitui tudo. E é por isso que aquele personagem e aquele ator deformado tá no filme, né? É como se estivesse jogando isso na cara, né, do telespectador. Ele joga imediatamente essa dimensão, né, da imagem, que o alienígena não percebe. Ele trata o cara como se fosse um ser humano razoavelmente bonito, né? Porque aquele cara, ele é uma aberração em termos de imagem, né, de modelo de imagem. Isso é uma escolha do filme, né? Porque o livro, o pouco que eu comecei a ler, ela no livro, ela procura os caras fortinhos e bulky. É uma coisa mais da carne mesmo. Que tem carne, né? É, exatamente. Ela procura pela carne. E no filme é uns caras, um Zé Ruelão danado, né? Torcedor de futebol, aquele magrelo inglês, escocês, sei lá, tudo troncho, feioso. Mas eu achei que ficou interessante. É, exatamente isso, de tipo, ela não faz distinção, né? Pra, por dentro, pro alienismo, o que importa é a carne dentro e dá no mesmo. é difícil você escapar da própria, do que você se, como se vê no espelho, né? É meio inescapável essa imagem que você tem de si. Que é uma mentira, né? É uma fantasia. Porque primeiro que você no espelho não é você mesmo, né? É uma imagem refletida e invertida, inclusive. E você não consegue, velho, você vai fazer meditação, você não consegue se localizar no seu corpo. Você fecha o olho e você tenta imaginar, sei lá, um negócio que o povo de meditação faz muito, né? Sinta a respiração no seu nariz, não sei o quê. Às vezes você tem que botar a mão pra identificar, porque senão você tá deslocando, seu nariz tá aqui. Você fica se vendo fora, é muito difícil você só consegue se ver fora. Você lembra das suas primeiras lembranças infantis? Quase todas elas você tá se vendo na terceira pessoa. É mentira, essa lembrança não... não... É difícil você ter uma lembrança infantil em primeira pessoa. Geralmente você se vê os causos que você repete e repete sobre a sua infância. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pode prestar atenção que na maior parte dele você está se vendo na sua memória. A própria imagem no espelho não é fixa, né? Porque uma pessoa se olha no espelho num dia, ela se acha gorda. No outro dia ela olha a mesma imagem no espelho e se acha magra, bonita. Então essa percepção da própria imagem, ela passa por algum filtro psíquico que transforma aqui. Ah, você pega um anoréxico, né? Você pega uma pessoa anoréxica e tá se vendo. Todo mundo tá vendo uma imagem, a pessoa tá. Ela tá vendo a mesma imagem, mas a maneira como aquilo é interpretado é completamente diferente. Então aí volta pro israelense lá do Sapiens. É essa capacidade que a gente tem de metaforizar, entendeu? E isso acaba tendo a pele e a imagem no sentido psíquico, na verdade. Não é a pele simplesmente física. É a imagem, a maneira como a gente, sei lá, constrói essa imagem do que a gente é. Que aí é fase do espelho, Lacan e tal, né? Quer dizer, que é uma construção quase mitológica. Praticamente uma narrativa que a gente cria sobre a própria imagem. Exatamente. Esse foi mais um Sala de Projeção. Muito obrigado aos meus queridos amigos Gustavo Leal. Eu falei opa, valeu na entrada, então agora vai ser que bom, até a próxima. André Nifnega, muito obrigado. De nada. Você tá agradecendo, doutor. Igor de Campos. Valeu demais, muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham realmente gostado do episódio, espero que tenham se divertido, espero que a gente tenha crescido as suas reflexões sobre o filme. No próximo episódio, vamos falar sobre o clássico dos anos 90, Clube da Luta, Fight Club. Não perca esse próximo episódio, acho que vai ser muito interessante, né? E prometemos interpretações novas, originais sobre o filme. Eu não prometo nada, não. Um abração para todos, e é isso aí. Falou. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. Give me some skin.